Pode pousar na mesma Lima Tempo, tá 10. Nós pouso a Lima Tempo, são 0, tá 360. Lima X-Ways, inicia a ascensão a 2000 pés, ajuste 1020 e aguarde o vetor para interceptar o localizador. Confirmando o Lima X-Ways, o senhor efetuou um plano de voo ou uma notificação em Salvador? Notificação para treinamento AKF de Salvador, porém para não prejudicar o tráfego, optamos Ok, então com notificação o senhor não vai poder fazer procedimentos instrumentos, ok? Está presente se tem condições de prosseguir visual para a pista 10? Então 1500 agora comprou para prosseguir para a final da pista no zero, o Oscar Lima X-Way. Aracaju 230, teclado A10, com primeira curva à esquerda, Puxa Jama, depois desse Aracaju. Controle 120.8, 2.18.95, então pode com 455 gol, com 806. Gol 806, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Repórtera. Estabilizado no localizador. Cometa Torre 1895, Cometa 91 no bom posto. Cometa Torre 91, fui, Cometa 91, continua a aproximação, reporta marcador externo, baixado, travado. Cometa 91, reportará marcador externo, baixado, travado. Salim X-Way, intenção de pouso 17, confirma? Negativo, senhor. Como 754 para Campina Grande, autorizado nível 390. Via Upslu 10, até Neuma, faz direto. Decolagem pista 10 com primeira curva à esquerda. Na saída Pulca, transição Zipar. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5456. Como 754. 390 autorizado, na superior 10 até Nilma, após voo direto Campina Grande. Decolada 10 com curva esquerda, superfície da Puca, Puca Zipar 208 é o controle. Salvador 19.9514, 5.4, 5 mil transponder, por então é o 8, voo no 754. E aí, 3605, bom dia, boa tarde. Boa! Salvador, boa tarde, sou 3605. 3605, contato radar, submanter o nível 340, saída da EL. 340 da EL, 3605. 91, no marcador externo, trem baixado travado. Cometa 91, PIP checado, mas continua a aproximação, aguardando contato visual para autorização do pouso. Cometa 91, prossegue na aproximação. No 328, vetoração para sequenciamento, esquerda para o A020, seu limite é a magnética 101 do NDB Simbra. Ou no 328. E no Afirmativo, esquerda 020, limite é 101 de Simbra, gol 322. Fala, Santa Juliette, 1600. João no 600, foguete 09, atualmente ocupado por Embraer da Azul, tô tentando contato com pra da previsão do pushback. Sim. Vai manter aqui o voo 600 guardando. Azul 4089 na escuta de solo. 4089 na escuta. Confirme previsão para início do push? Agora, completamente pronto, na posição 09, 4089. Sentinel 4089, pedi por gentileza que solicite com a equipe de solo para puxar um pouquinho mais a retaguarda, deixando livre a entrada do gate 9, que já tem um tráfego aguardando para ingresso. Afirmativo, tem livre ingresso via Juliette, vai observar o pushback do Embraer da Azul. Positivo, 600. O 328 para interceptar o localizador, direita para o 070, desça para 2000 pés, 1020 para ajuste, reporte estabilizado. 328. Direita 070 para o lote, descendo para 2000, gol 322. Desliga sequenciamento para 10, a fim de evitar a espera. Negativo, acho que é a linha que tirei. Gente, procede para o final da 7, aguardando a autorização para pouso, Oscar Lima X-Ray. Lima X-Ray tem o contato visual, está autorizado o pouso na 97, venta de 1,80 graus e 97 nós. Poderia remeter, entrar no tocar e remeter? Para toque e remeter você está sujeito ao tráfico, vai prosseguir e confirme suas intenções. Nós vamos ficar sujeito ao tráfico, Oscar Lima X-Ray. Autorizado toque e remetida na 97, o venta é de 1,80 graus. 179. Oscar Lima X-Ray. Não fala agora o 10, você está na frequência livre. No 895, composto. 3895, obrigado. O gol no 328 está autorizado a chamar a torre na frequência no 895, então composto. 895, obrigado. Boa tarde, gol 328, tá 3 milhas de duna. Gol no 697, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. 697 na escuta. Torre Salvador, gol 328. Gol no 328, número 2, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixa travada. Bora morar no externo, baixa travada. Solo Salvador, web 6720, puxa assinar 04. Webjet 6721, aguarde para o início do pushback. Coordenando que a equipe de solo vai aguardar a passagem do táxi de Embraer da Azul na retaguarda e após ter ele para o pushback. Webjet 6721. Mas o Azul está livre de uma táxi, né? Cadê? Solo Salvador, o Azul 4089 para o táxi. Com 2 horas e 42 de autonomia, 99 a bordo, alterna com. Azul 4089, táxi via Pátio, Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1020. Uma boa tarde. Autorizou via Pátio, em Alfa da Ponte Espera, lá chama a torre 108, questão 95, 1020, ajustado 4089. Obrigado, bom trabalho. Nós informa o tráfego de pequeno corte no circuito de tráfego. Gente, 697. Sempre pouso na 1-0 com o trem baixo travado. Confirmando o TAM 3193, pronto, cópia. Sim, TAM 3216, pronto, cópia. TAM 3216 para Fortaleza, autorizado nível 370, Viatos 19. Decolagem na pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 120.8, torre 98.95, aciona 5476, o TAM 32 no meio. São 32 no meio correto, chame pronto para o feedback e filamento. Correção. 1-6-9-7 da Gol. No solo agora, 1-4, livre à direita, 1-2 e 1-9. 2-1-9, livre à direita. No 328, tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus, 1-9-9. Gente, gol, 328. 697, táxi via Alfa, é Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, gate 05, no 697. Salvador, boa tarde, azul 4089, ponto espera da 1-0, ponto visual com tráfego na final. Azul 4089, após o tráfego na final, ali mantém pista 10. Após o tráfego na final, ali mantém pista 10, 4089. O Oscar Lima X-Ray, está autorizado o cruzamento da 1028, reporta para girar base. Está autorizado para o cruzamento da 1010, Oscar Lima X-Ray. Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, reporte na rotatória. Pode apurar, direto final da 17, senhora. Comandante, eu tenho uma aeronave no circuito de tráfego. O senhor prossegue, por gentileza, me reporta na rotatória para avaliar quanto mais próximo. Valeu. TAM 3193, pronto para quase. TAM 3193 para o Galeão, autorizado nível 340, via Upper Zulu 10, até SMAP, após direto Lufto, direto Barbacena. Decolagem pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El Leda Bride. Controle Salvador 120.8, torre 18.95. Aciona 5461 no TAM 3193. Não interfere com a sua decolagem, encontra-se a 1000 pés. Tem livre decolagem da 10, do vento é de 1970 graus com 1999. Livre decolagem, pista 10, azul 4089, 100 kg. Oscar Lima X-Ray, está autorizado o sinal da 1-7, reporte na curta final. Vai passar na curta final, Oscar Lima X-Ray. Para informação, tem o tráfego 1700 pés sobre a rotatória, o Mike Eco Juliette. Gente do tráfego, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray prossegue para mais um toque arremetida. 1754 no 08. Autorizado, chame táxi. Boa tarde, 1322. Livrou, agora está na Alfa. 328, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. E Alfa vai manter antes da Juliette, não se escuta, Bruno, 328. Para o táxi também 6721 no 175 a bordo 310 Recife. Então, é de 200 graus e 979. Alfa, que é o Lima 37. Alfa, 1895, no 019, 6721. Roma 328, livre, via Juliette, que é o 04. Autorizado, via Juliette, 04, Bruno 328. Salvador, muito bom, boa tarde, Alfa. 447, minuto cópia. 4089, contato radar, 1360, saída da EL. 360, saída da EL, 4089. Vitorinha de Juliette, mantém-se com os trens do ar nos corredores, reporte rotatório. Corredor. Afirma, será em conta 447. 447, 200 para Serra Nova, Bravo, Rio, decola pista 10, curva esquerda, sai da MOM VATAP, MOM transição VATAP, prossegue direto Lapa, após Lapa direto, controle 120.8, aciona 5472. 447, diz. Considera a rota paga. Após prossegue direto a saída MOM, após Cogbo, após voa direto a posição radial 089 a 112 milhas de Lapa. Quando cancela, prossegue direto. Sim, conforme rota Lapa. Sierra Novembra, Bravo Romero. Controle 1208 para a cola 5472, é o 5477, está na posição número 4. E número 473, reporta posto, 5447. Posto na posto, 5447. Tá, 754 da Gol, está com 1228, 128, 4 horas de autonomia. Alterna na floresta. Gol 1754. Índia, ponte para Dona 02, 1895, Senegal 1099. 4, Índia, tem a ponta de espera lá de 1895, grato boa. 754. Só para informação, a nave do companheiro está ingressando no parque, eu consegui para o ponto 04, não interfere com seu ataque, seu vídeo. Ok, obrigado. Aqui Alfa, confirma o padre que se encontra na pista, cola, pessoas a bordo e autonomia. Alfa, autonomia 0700 IPB. Gente, autorizado uma centena para a Petrolina, cola a pista no 7, curva esquerda, sai da Momo, após direto, controle 120.8, cena 5474. Alfa, acionamento táxi 2-1895, vovô. Sou Salvador, muito bom, eu sou 2230 com a parede, da Tietec. Reporta 14, história da conquista. História da conquista, 180, autorizado, decola pista no 0, curva direita, saída Arbó, eleva, após, conforme plano, direto ao Pitupi. Oscar Bravo, Delta, uniforme Delta, após direto, vitória da conquista. Controle 120.8, aciona 5477. 76721, no contato radar, submanter 1330, sai da bomba. 330, bom. Grado 6721. Direto, 320 correto, reporte puxa. Confirmando a nave que modulou. Falando na sorte sobre o seu estacionamento e... Sente da informação aqui dentro. Comenta 67, Natal, 130, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, saída Conde, prossegue, curva 677, controle 120.8, aciona 0267, comenta 67. Contará com essa penalty aí. Controle 120.8, nível 130, confirmando saída Conde, cometa 67. De Maquial, alça guarda pro táxi, por gentileza. Certo, confirmando dois a bordo, reporta pronto táxi, parte militar. Max-ray, contato visual livre, pouso 97, o vento é de 190 graus, 189. Livre pouso, Oscar Lima, Max-ray. Chame a torre, 1895, bom pouso. 18 para 95, muito grato, João. Boa tarde. Redução Salvador, aquele cordialíssimo, boa tarde. Uma passagem do Vitor e a Júlia. Boa tarde, Júlia. Prossegue final da 97, aposta terceira milha. Júlia, passará a terceira milha, 97. Grato, João. Dona 754, decolou os 26, 120, decimal 8, controle. 308, até a volta no 55, bora. Até o próximo tour. Então um abraço, vamos para a semana. Boa. Bosca Lima X-Ray no solo agora aos 26, prossegue pátio 5, estacionar a frequência livre, até a próxima, X-Ray. De boa, agora no 754. Mike Alpha, fita atenta ao X-Ray que está ingressando na Papá, pode ser autorizado até a Papá. Vitor, Índia, Juliette. Mike Alfa, mantenha a posição em aguardo. Eu tenho uma aeronave prosseguindo para pouso, Julie. Quebec, boa tarde, cara Lourenço, autorizado no meu pé, decola a pista no 7, curva à direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0161. Web 6721, no chama Recife, 12685, alternado no 2545. 2685-2545. 7, baixou e travou de fábrica, Índia, Júlio. Júlio, livre, pouso na 1-7, venta de 190 graus, 189. Livre, 1-7, Júlio. Táxi até a ponte para dar hotel, confirma, decola de interseção para sair caseiro. Ponte para dar hotel, chama TOI 118, só 195, que negar 1-0-9, cometa um incêndio. Trip 5447, autorizado, puxa, porta. Marinha 5039, está mantendo 2.500 pés. Gente, ingresso nos corredores visuais de Salvador, reporta ingressando no Veracruz. Relação com o mesmo, assim que o mesmo setor ao backtrack, estou autorizado a seguir a retaguarda dele para alinhar e manter o nosso set, ok? Júlio no solo agora, 3-1, autorizado backtrack, reporte livrando parte 4. Recebendo 2.500 pés. Prossiga 2.500 pés. Ao ingressar no corredor Veracruz, desça para 1.500 pés. Altímetro no 019, o Marinha 5039. É 320, tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus e 189. Realizado pouso na 190, pode confirmar o vento, por gentileza? TAN-3206, aguarda. Trip 5447, está pronto para táxi, com 43 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Sierra Bravo, Lima, Eco. Trip 5447, táxi Parte 3, Parte 1, atenta ao Airbus, está iniciando o push, vai puxado através do 4, segue o mesmo, índia, ponte, espera da 10 torre, 1895, que negar 10019. Parte 3, parte 1, vai seguir o visual com a aeronave